gente, tudo bem com vocês? Wie geht es euch, Leute? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com vocês. Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Inhalt mit euch teilen darf. Quando o Ryan teve essa ideia numa live que a gente estava fazendo, meu coração, assim, começou a bater mais forte. Als Reinhard darüber sprach, diesen Kurs zu machen, brannte mein Herz, dies zu tun. Principalmente porque eu tenho percebido ao longo da história da igreja. Ich bemerkte, dass durch die Kirchengeschichte hindurch, que a cada vez mais as pessoas têm perdido a simplicidade de um relacionamento com Jesus. Dass die Einfachheit einer Beziehung mit Gott verloren gegangen ist. Por causa das muitas tradições que a igreja criou. Aufgrund der vielen Traditionen, die durch die Kirche erstellt wurden. E quando eu digo igreja nesse contexto, é uma instituição religiosa. Wenn ich in diesem Kontext über Kirche spreche, dann meine ich eine religiöse Institution. Então essas instituições criaram uma porção de regras e tradições que distanciaram ao cristão de Cristo. Diese Institutionen machten neue Traditionen, die die Trennung zwischen Gott, den Menschen und Christus machte. E por isso que o meu coração se alegrou muito com esse evento aqui. Deswegen ist mein Herz so froh, dies zu tun. Porque nós queremos trazer a vocês uma simplicidade. Wir wollen dir eine Einfachheit bringen. De que Jesus é acessível. Dass Jesus zugänglich ist. Ele mostrou o Pai. Er hat den Vater gezeigt. E ele liberou o Espírito Santo para todos nós. Er hat für uns alle den Heiligen Geist freigegeben. Então é com muita alegria que eu quero começar essa nossa caminhada aqui. Ich bin sehr aufgeregt, diese Reise mit euch zu beginnen. Falando a respeito da bondade de Deus. Ich spreche über die Güte Gottes. Se nós vamos falar sobre relacionamento com Deus. Wenn wir über eine Beziehung mit Gott sprechen, nós não vamos ter como estabelecer algo genuíno com ele, können wir mit ihm nicht etwas Geniales aufbauen, se nós ainda tivermos alguma raiz de insegurança quanto a quem ele é. Wenn wir uns immer noch unsicher fühlen, wer er ist. Se houver em nós algum conceito distorcido sobre Deus, wenn in uns ein verdrehtes, falsches Konzept über Gott ist, eu não vou conseguir desfrutar totalmente de quem Deus é. Kann ich mich nicht daran erfreuen, wer Gott ist? Nem vou me abrir totalmente a esse Deus. Und ich bin nicht fähig, mich für diesen Gott zu öffnen. E me diz aí, pensando você consigo mesmo, né? Wenn du denkst für dich, du kannst mir sagen. Existe alguma possibilidade de genuína intimidade? Ist diese wahre Intimität möglich? Entre duas pessoas que não confiam entre si, que não confiam em si. Zwischen zwei Personen, die sich gegenseitig nicht vertrauen. E não conhecem e não sabem da natureza uma da outra. Die sich nicht kennen und die Natur voneinander nicht kennen. Que não confia uma na outra. Eine Person, die der anderen nicht vertraut. É óbvio que não. Es ist offensichtlich, dass es nicht möglich ist. Então a primeira coisa que eu quero comentar com vocês. Das Erste, was ich mit euch teilen will, é que nós precisamos ter certeza da bondade de Deus. Ist, dass wir über die Güte Gottes sicher sein müssen. Deus é um Deus bom. Gott ist ein guter Gott. E ele não é um Deus que se tornou bom no Novo Testamento. Er ist nicht ein Gott, der im Neuen Testament gut wurde. Não, Deus é bom desde sempre e para sempre. Gott war immer gut und wird immer gut sein. E para te mostrar isso de maneira bem simples, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 33. Um dir das ganz einfach zu zeigen, gehen wir zum Vers in 2. Mose, Kapitel 3. Não, 33. Oh, 33, sorry. 33. 2. Mose 33. E o verso 18, a partir do verso 18 eu quero ler com vocês. Wir lesen ab Vers 18, 2. Mose 33, 18. Right. All right. People, go ahead. Du kannst mit Lesen anfangen. Vamos lá. Eu vou ler primeiro tudo em português aqui até onde eu quero ir e depois o Daniel lê em inglês. Então disse Moisés ao Senhor, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. 2. Mose 33, 18. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wenn ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Pontuar com vocês é que há uma disposição de Moisés de conhecer a Deus. Das erste, worüber ich sprechen will, ist, dass es eine Bereitschaft von Mose gibt, Gott kennenzulernen. Mas o mais interessante é que ele pede para conhecer ou para ver a glória de Deus. Das interessanteste ist, dass Mose Gott darum bat, seine Herrlichkeit sehen zu können. Mas quem se revelou ao outro primeiro foi Deus a Moisés. Derjenige, der diesen Prozess in Gang gesetzt hat, der sich zuerst offenbart hat, war Gott. É claro que Moisés ele se mostra aberto e curioso para conhecer a essência de quem Deus é. Natürlich ist Mose offen und er zeigt Neugierde, den Wunsch, Gottes Natur zu kennen. Mas a caminhada dos dois juntos é iniciada por Deus. Ihr gemeinsamer Weg zusammen beginnt bei Gott. Deus inicia, digamos assim, esse contato, esse desenvolvimento de um relacionamento. Gott initiiert, Gott beginnt diese Beziehung. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que ainda que haja em você uma disposição em conhecer a Deus. Das erste, das du verstehen musst, ist, dass auch wenn in dir der Wille, der Wunsch ist, Gott kennenzulernen, você precisa ter uma certeza dentro de você. Musst du in dir eine Sicherheit haben. E eu tô te contando essa verdade. Heute erzähle ich dir diese Wahrheit. Foi Deus quem iniciou esse relacionamento com você. Gott begann die Beziehung mit dir. Ele quem te atraiu para si mesmo. Er zog dich zu sich. Ele quem concedeu a oportunidade para que você desfrutasse de quem ele é. Er gab dir die Gelegenheit, sich an dem zu erfreuen, wer er ist. E eu quero poder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão de como que Deus age nas circunstâncias. Ich spreche darüber, wie Gott inmitten unserer Umstände reagiert. Mas o ponto inicial aqui desse primeiro momento que eu quero conversar com vocês é sobre essa ação divina. Allererstes will ich über diese Aktion von Gott sprechen, que possui uma resposta em Moisés. Das in Mose eine Antwort ist. Então Deus inicia um relacionamento. Gott beginnt ihre Beziehung. Mas Moisés se rende a conhecer. Mose gibt sich hin, Gott tiefer kennenzulernen. Entenda isso. Deus começou e iniciou em você desejo por relacionamento. Gott hat in dir den Wunsch nach dieser Beziehung geweckt. E agora cabe a você se render a esse desejo de Deus de desenvolver intimidade. Nun liegt es an dir, dich hinzugeben und den Wunsch zu haben, die Intimität zu entwickeln. Tendo dito isso, a gente precisa entender então o que Moisés pede a Deus. Nun müssen wir verstehen, was Mose vom Herrn erbeten hatte. Moisés ele pede para ver a glória de Deus. Mose bat darum, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. E nós temos uma compreensão de glória que é como se fosse num sentido de essência. Wir haben dieses Verständnis von Herrlichkeit, das mit dem Wesen der Herrlichkeit zu tun hat. Então é como se nós entendêssemos que Moisés ele estava querendo ter uma experiência com a natureza de Deus, a glória de Deus seria essa essência, a natureza de Deus. Von diesem Punkt ausgehend verstehen wir, dass Moses die Herrlichkeit, das Wesen der Herrlichkeit, die Natur Gottes sehen wollte, als er darum bat. E é interessante porque Deus ele não corrige a Moisés. Es ist interessant, weil Gott Moses nicht verletzt hat. Ele não fala, não, Moisés, você está indo para lado que está errado, deixa que eu te conduzo aqui. Er sagte nicht, Moses, du schlägst einen falschen Kurs ein, lass mich dich da durchführen. Não, o desejo de Moisés de ver a glória de Deus encontra também uma resposta em Deus. Das Verlangen von Moses, Gottes Herrlichkeit zu sehen, findet in Gott eine Antwort. Mas talvez o que surpreende a muitos, como eu acho que deve ter surpreendido a Moisés. Was viele überrascht und von ich denke, dass es auch Mose überrascht hat, é que quando Deus vai ou quando ele responde a Moisés, o que seria a sua essência, a sua glória? Als Gott Mose antwortete, sagte Mose, was seine Herrlichkeit war. Talvez o que você estivesse esperando e o que Moisés estivesse esperando é algo a respeito da grandeza de Deus. Vielleicht hast du erwartet oder vielleicht hat Mose erwartet, etwas über die Größe Gottes zu hören. God. O poder de Deus, quão poderoso ele é. Die Macht Gottes, wie mächtig Gott ist. Mia, a sua majestade. seine Souveränität, seine Majestät. Mas o que me deixa, o que nos deixa surpreso é o que Deus define como sendo a sua glória. Was uns überrascht ist, wenn Gott antwortet, seine Herrlichkeit zu sein. Porque veja, Moisés pede, eu quero, me mostre a sua glória. Mose kommt zu Gott und sagt, zeige mir bitte deine Herrlichkeit. E aí Deus responde, eu vou fazer passar diante de você, eu vou mostrar a você toda a minha bondade. Und Gott antwortet Mose, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. E vou proclamar o meu nome diante de você. Und ich werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Quando nós paramos para meditar sobre essa questão da glória de Deus ser a sua bondade e ele proclamar o seu próprio nome para Moisés. Wenn wir anfangen zu meditieren, dass die Herrlichkeit Gottes seine Güte ist und sagt, dass den Namen des Herrn vor Mose ausrufen wird. A gente não pode ser superficial nisso aqui. Können wir damit nicht oberflächlich sein? Eu quero que você entenda que Moisés está pedindo para ver a natureza de Deus, a essência de Deus. Ich will, dass du verstehst, dass Mose darum bat, die Natur, das Wesen Gottes zu sehen. E Deus vira para Moisés e fala: "Você quer conhecer a minha essência?" Und Gott wendet sich Mose zu und fragt: "Willst du mein Wesen kennen?" Então eu vou mostrar toda a minha bondade para você. So werde ich dir all meine Güte zeigen. De todas as características possíveis que nós poderíamos imaginar sobre a essência de Deus. In allen Eigenschaften oder Merkmalen Gottes, die wir uns vorstellen können, wenn wir an seine Güte denken. Deus ele fala de todas as características possíveis da sua natureza, ele fala a minha bondade. Schau, von all den Besonderheiten, den möglichen Aspekten über seine eigene Natur, sagt dass seine Herrlichkeit seine Güte ist. Se isso não te faz parar pouquinho para dar uma respirada. Wenn dich dies nicht veranlasst, innezuhalten, tief durchzuatmen und darüber nachzudenken. Porque a tradição da religião, até no cristianismo, eu nasci num lar evangélico. Ich wuchs in einem christlichen Zuhause auf. E essa tradição vinda dos lares evangélicos. Und mit all den Traditionen, die in einem christlichen Zuhause sind. Querendo ou não, elas destacam ou colocam ênfase no poder de Deus. Denken wir immer an die Herrlichkeit Gottes, wenn wir an seine Macht denken. A capacidade dele de operar coisas maravilhosas. Oder seine Möglichkeit, Großartiges, Wunder zu tun. A capacidade dele de multiplicar pães, de curar enfermos, de, sei lá, criar dilúvio. Seine Fähigkeit, das Brot zu vermehren, Wasser in Wein zu verwandeln oder die Flut zu schaffen. Mas aqui nós temos o próprio Deus falando que a sua essência pode ser resumida na bondade dele. Aber hier sehen wir, dass Gott selber sagt, dass seine Herrlichkeit in seiner Güte zusammengefasst werden kann. Eu não sei quanto a você. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mas quando eu me deparo com a realidade de que a glória de Deus, a sua essência, é a sua bondade. Wenn ich das Wesen Gottes sehe, die Herrlichkeit Gottes, seine Güte. A vontade que eu tenho é de simplesmente me entregar a momento com Deus. Veranlasst mich das, mich Gott hinzugeben, einen Moment mit ihm zu verbringen. Porque de todas as definições que me passaram, talvez a que menos foi enfatizada é a bondade. Denn von allen Definitionen, die mir über seine Herrlichkeit gegeben wurden, wurde seine Güte nie wirklich hervorgehoben. E talvez aquilo que mais vai fazer sentido para nós hoje, para esse desenvolvimento do relacionamento com ele. Vielleicht ist es das, was für uns heute mehr Sinn macht, wenn es die Entwicklung oder die Pflege dieser Beziehung zu ihm geht. Nós precisamos ter a certeza de que o nosso Deus é bom. Wir müssen sicher sein, dass unser Gott gut ist. Deus é bom. Gott ist gut. Sua glória é sua bondade. Seine Herrlichkeit ist seine Güte. E isso me remete a um salmo, né, o Salmo 34. Dies bringt mich zum Psalm 34. Que é salmo que eu particularmente tenho meditado muito recentemente. Über diesen Psalm habe ich kürzlich viel meditiert. Onde Davi, ele, eu vou ler alguns versículos aqui, enfim, a partir do versículo 1 diz: eu bendirei ao Senhor o tempo todo. You can go ahead. Okay. Eu bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Vers 2, Psalm 34. Preisen will ich den Herrn alle Zeit. Ständig soll sein Lob in meinem Munde sein. A minha alma se gloriará no Senhor. Im Herrn soll sich rühmen meine Seele. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Olha que interessante. Aqui a gente já começa a entender que a minha alma, ao se deparar com o Senhor. Schau, wie interessant. Wir erkennen, dass wenn die Seele den Herrn sieht, os oprimidos encontram alegria. Werden die Sanftmütigen, die Unterdrückten, froh sein und Freude finden. Veja como a experiência com Deus não é sobre necessariamente a capacidade que ele tem de manifestar sua soberania. Die Erfahrung mit Gott ist nicht, dass nur zeigen wird, wie souverän ist. A experiência com Deus é o que traz um desfrute de uma bondade que produz alegria. Unsere Erfahrung mit Gott ist die Begeisterung an etwas, das dir Freude bringt und was dir Zufriedenheit bringt. E Davi continua escrevendo, ele diz: proclamem agora sim a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Vers 4: Erhebt den Herrn mit mir und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Quando eu me deparo com a bondade de Deus, aí sim eu começo a reparar na sua grandiosidade. Wenn ich Gott anschaue, seine Güte anschaue, dann kann ich seine Größe tatsächlich sehen. E aí o ponto que eu mais tenho meditado nesses versos 4 e 5, onde Davi diz: eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Vers 5: Ich suchte den Herrn und antwortete mir. Ele me livrou de todos os meus temores. Und aus all meinen Ängsten rettete mich. E os que olham para ele estão radiantes de alegria. Sie blickten auf ihn und strahlten. Seus rostos, seus rostos jamais mostrarão decepção. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Olha que loucura. Schau, wie verrückt das ist. Nós estamos falando de cara que lá na velha aliança. Wir sprechen über einen Mann im alten Bund. Que ele busca ao Senhor e ele encontra. Der den Herrn sucht und ihn findet. Ele fala isso: eu busquei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Schau Vers 5 an. Ich suchte den Herrn und antwortete mir. E quando eu me deparei com o Senhor, os meus medos foram embora. Wenn ich den Herrn anschaue, sind all meine Ängste weg. Porque quando Davi se depara com a bondade de Deus. Denn als David die Güte Gottes sieht. Aquela possível expectativa de punição, de condenação, de juízo vai embora. Verschwindet diese verdrehte Ansicht über Verdammnis und Verurteilung. Porque ele se depara com Deus em que a sua glória, a sua bondade. Weil er einen Gott sieht, dessen Herrlichkeit seine Güte ist. E aí ele fala: aqueles que olham para o Senhor. Und sagt: diese, die ihn anschauen, estão radiantes de alegria. Sie blickten auf ihn und strahlten. Radiantes de alegria. Sie strahlten und freuten sich. Seu rosto não há mais nenhum traço de decepção. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Como eu disse, eu cresci num lar evangélico. Wie ich sagte, wuchs ich in einem christlichen Zuhause auf. A imagem que eu tinha de pessoas que chegavam até a presença de Deus. Und das Bild, das ich über die Leute hatte, die sich der Gegenwart Gottes näherten. Que aqueles que se deparavam com Deus vinham atemorizados. War, dass die Leute, die den Herrn gesehen hatten, in Furcht zurückkamen. Eles vinham com um semblante sério, pesado. Dieses Erlebnis hinterließ bei ihnen einen schweren, strengen Gesichtsausdruck. É como se quanto mais introspectivo e severo fosse a expressão de alguém, mais ele tinha tido uma experiência. Je strenger, je schwerer ihr Blick war, umso tiefer war ihre Erfahrung mit Gott. Eu me lembro que ainda quando criança havia uma certa expectativa de encontrar com Deus e isso me tornar alguém sério. Als Kind, ich erinnere mich, hatte ich diese Erwartung, dass ich eine sehr ernste Person werden würde, wenn ich eines Tages den Herrn sehen werde. E isso não fazia sentido para mim. Dies ergab für mich keinen Sinn. Diesen Gott wollte ich nicht. Eu me lembro que teve um episódio em que meus avós chegaram até os netos. Ich erinnere mich, als meine Großeltern zu all ihren Enkeln kamen. All their grandchildren. Nós somos seis netos homens. Alle sechs Enkelkinder waren Jungs. E eles começaram a perguntar, né, pros netos: ah, o que que você é? Você é cristão? Você é crente? Você é evangélico? Sie fragten uns: bist du ein Christ? E aí eu virei para minha avó e falei assim: "Não, eu não sou evangélico não." Und ich schaute meine Großmutter an und sagte: "Nein, ich bin kein Christ." Eu sou normal. Ich bin einfach normal. Eu lembro que o conceito de normalidade para mim era vinculado a pessoas que conseguiam ser alegres. Eine normale Person war für mich eine Person, die fröhlich war. O que que para mim era ser crente? Wie sah für mich ein Christ aus? Was war für mich das Christentum? Ser evangélico representava ser alguém sério. Ein Christ repräsentierte für mich eine Person, die sehr ernst war. Jemand, der mürrisch ist. É alguém que não sorri, alguém que sente que quando vai para a presença de Deus fica introspectivo. Jemand, der nicht lachte, jemand, der in der Gegenwart Gottes zu einer ernsten, stillen, in sich gekehrten Person wurde. Mas não era isso que eu sentia nos momentos em que eu supostamente estava na presença de Deus. Dies waren nicht die Gefühle, die ich hatte, wenn ich in der Gegenwart Gottes war. Então, eu não sabia se eu não estava na presença de Deus ou se eles não estavam aprendendo que de fato era a presença de Deus. Ich wusste nicht, ob ich wirklich in der Gegenwart Gottes war oder ob diese Menschen sich nicht bewusst waren, was die Gegenwart Gottes war. Porque enquanto estava todo mundo ficando sério e meio frustrado na presença de Deus, um pouco assim. Wenn all diese Menschen in der Gegenwart Gottes ernst frustriert waren, eu estava radiante. Eu estava alegre, eu estava feliz. Strahlte ich voller Freude, ich war glücklich. Ich wollte reden. Eu queria compartilhar os sentimentos que eu estava tendo. Ich wollte die Gefühle mitteilen, die ich hatte. Eu acho que eu estava mais parecido com Davi. In diesem Bereich, so glaube ich, war ich eher wie David. Os meus olhos ficavam radiantes de alegria. Meine Augen strahlten vor Freude. E eu confesso que ao longo da minha caminhada cristã. Auf meinem Weg als Christ. Em um determinado período, eu parei de ter os meus olhos radiantes. Hörte ich auf, diese strahlenden Augen zu haben. Porque eu fui apresentado na minha maturidade de que Deus não era aquilo da minha infância. Als ich erwachsen wurde, kam ich auf die Idee, dass der Gott, den ich in meiner Kindheit hatte, nicht der wahre Gott war, der mich dienen sollte. E essa foi a primeira renovação de conceito que aconteceu em mim. Dies war das die erste Erneuerung eines Konzepts in mir. Aqueles que olham para o Senhor, os seus olhos ficam radiantes. Sie blickten auf ihn und strahlten. Não há decepção em seu olho. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. E essa é a certeza que você precisa ter. Und das ist die Gewissheit, die du haben musst. Mesmo que pessoas tenham falado para você várias características sobre quem Deus é. Auch wenn Menschen dir verschiedene Aspekte von Gott erzählt haben. Eu não sei como que apresentaram ou como construíram uma ideia de Deus para você. Ich weiß nicht, was die Menschen dir über die Erkenntnis von Gott erzählt oder was sie konstruiert haben. Mas eu prefiro ficar com a definição que o próprio Deus dá sobre quem ele é. Aber ich halte mich lieber an die Definition, die sich Gott selber gibt. Que é a minha glória é a minha bondade. Seine Herrlichkeit ist seine Güte. É como se Deus estivesse falando para você. A minha natureza, a minha essência. Gott sagt dir, dass sein Wesen, seine Natur. É de que ele é bom. Ist, dass er gut ist. Aqueles que olham para ele encontram bondade. Wer ihn anschaut, dem wird Güte widerfahren. Os medos vão embora. Alle Ängste sind verschwunden, weil sie Güte finden. Eu quero ainda comentar um segundo aspecto do que Davi experimenta lá em Êxodo 33. Moisés experimenta em Êxodo 33. Ich will noch etwas anderes erwähnen, als Moses dies in 2. Mose 33 erlebte. E é quando Deus fala a respeito que ele iria proclamar o seu nome para Moisés. Als Gott sagte, dass er seinen Namen vor Mose ausrufen wird. Antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria de dar um tempinho para você aí no intervalo dessa aula, para que você meditasse um pouquinho e se achegasse a Deus de acordo com a bondade dele. Bevor wir diese Lektion beenden, will ich sagen, dass du Zeiten herausnehmen sollst, um dich Gottes Gegenwart zu nähren und um zu erfahren, dass seine Herrlichkeit seine Güte ist. É, que você separe um tempinho para conscientemente desconstruir as ideias aterrorizantes sobre quem Deus é. Nimm dir Zeit, um diese Gedanken zu überdenken, wenn du über Gott erschreckende Gedanken hattest. E substitua esses pensamentos por um conceito simples. Deus é definido por sua bondade. Und ersetze all diese Gedanken, die du hattest, mit einem sehr einfachen Konzept. dass die Herrlichkeit Gottes seine Güte ist. Mach dies für einige Minuten und wir sehen uns in der nächsten Lektion.